tiveram condições visuais, só necessita prosseguir no mesmo. Ah, ok. Nós vamos 080 agora, o Juliette Bravo Delta. 80 Delta. Papo 8, aprova a zona da presença, 62 no centro. Positivo, livre, gol 1648. Obrigado. Livre push 02, chama ataque. Obrigado, minha frente, vamos lá para cá. Todo 621, iniciou a curva para a final da pista 1-0, cheque o trem, chame a torre 1-1-8-9-5, gol 1-6-2-1. Torre 6-8-9-5, até daqui a pouco, obrigado. Todo 648, está autorizada a aproximação ILS. Autorizado ILS, está 10, o gol 648, obrigado. Visual para o campo, que é legal no 0-1-7. Vai para cá, o gol 621, visual para o campo. Gente, já pode estabilizar. Tá. No 628, despachado, checado. No 621, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 2, 0 graus, 7 nós. Livre pouso para o gol no 621. Juliette Bravo Delta no nível 080, aproxima-se de Coral. Vamos encerrar o serviço radar. Chame Rilhão 1201 no Juliette Bravo Delta. na porta, 4 horas de distribuição, é um carinho. Só ver? 6311 na direita, via Índia, ponto espera, 0011895, QNH, 1076. Confirme, Netuno? Netuno 05. Netuno 05 é o Porto Aéreo 7100? 7105. Qual o horário? 3 minutos. Gente, esse eu não tenho no sistema, por favor, mantenha escuta um minuto. Vai, Netuno 05. Boa. Salvador. Bom dia, Gol 648, no localizador da 190. 648, continua a aproximação, reporte visual com o campo, QNH 1017. 17, dá visual, Gol 648. Gente, no 648, cheque o trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus, 7 nós. Ok, baixar agora, livre pouso na 10, Gol 648, obrigado. Autorizado, Olímpio 08, voo local 9500 pés, decola da pista 1-0, primeira curva direita, ingressa no circuito de tráfego inicialmente todo, farol de Itapuã. Controle 208, aciona 5454. Procedimento correto, direcionamento, chope, táxi. Paulo, aqui é o próximo 05. Netuno vai realizar a visão do Olímpio 08. Gente, Netuno 05. Não escuta, estou com contato com a sala IS aguardando a chegada do plano. O Netuno está acionando o plano. Netuno 05, fim da P3? Negativo. É um D95 da velocidade. Gente. Alô, Salvador, bom dia, o Gol 2065, gente, nós estamos no gate 1-0. 2065, para as cópias? Sim. Guarulhos 360, autorizado, preso no 1-0. Decola 1-0, primeira curva direita, Israel, Leda, Mote. 1-208, aciona 5445. Repete o transponder para os ingleses. 5445. Autorizando 360, Tesulo 1-0, saída da Euleda, mostra 3.4445, controle 1208. Gol 2065. 2065, nível e a curva. 360, primeiro para o direito. Correto, chama a push. Olimpo 05, Neto corrigindo, Netuno 05, me escuta? Teve algum problema de matrícula na hora da confecção do plano, por favor, entre em contato com a sala IS militar. Salvador, bom dia, Azul 91344, quando possível autorização de entrada para Aracaju? O Netuno 05, se não escuta, a portadora está aberta. O Azul 9134 chama 121 no decimal 9. 219. Netuno 05 na escuta. Ou Força Aérea 7208 na escuta. Para nave na escuta do solo, chame 121 decimal 9. Azul 9134 na escuta? Bravo Salvador, Gol 64, Tizão. Alô, Gol 64, Tizão. Zulu 9, vamos ver o controle, bom dia. Desça para 5.000 ou 1.018. Zulu 9. 5.000 ou 9.8. Papatango, Vitor Charlie Hotel, prossiga. Antenado, Langada Baixê, Baixo 5, deixou a placa, Papatango. Charlie Hotel, autorizado, táxi, aporte, táxi, oi, papá. Na 63 no 1, decolado 59, controle 120, decimal 8. 208, 63 no 1. Controle Salvador, o cenário 63 no 1. O cenário 63 no 1 é o controle, contato radar, suba sem restrições, após 2000, curva direita, voe Leda, faz Leda Monte. Afirmativo, sem restrições ao 360, após 2000, Leda, Leda Monte, vai 63 no 1. Controle Salvador, Codial, bom dia, Azul 2780, informação para o papá. Azul 2780, controle Salvador, vou em Duna, com ajuste no 018, quando pronto, descer para 4000, cara. Duna 4000, Azul 2780. Para possível estacionamento no gate 10, o Gol 2065. Salvador, o Azul 9134, possível estacionamento. Solo, Salvador, é o Gol 2065. Torre Salvador, é o Gol 2065. Gol 2065, chama 121. É, tentamos duas vezes negativo contato, vou chamar agora o terceiro. Sim, eu vou chamar aqui novamente. Tá bom. Recepção, Salvador, Gol 2065, pushback acionamento. Gol 2065, confirma como recebe o solo. Agora 5, porém a terceira chamada que fizemos. Ok, gente, eu tava recebendo a senhora, ok? Agora que a senhora confiou, livre acionamento, pushback coordenação com a equipe de solo e chamaram para o táxi. Chamaram para o táxi, Gol 2065. Azul 9134 na escuta do solo. Salvador, Azul 9134. Prossiga. Sou eu, 9134, da Azul, está tentando contato com o solo, sem sucesso. Posso pedir autorização de entrar de push na sua frequência? Gente, agora o solo já está operacional, pode chamar um 211. 211. Azul 9134, ciente do pushback no pátio 3, chame pronto para o táxi. Pode dar para o táxi 34. Solo, bom dia, estou passando o Fritz no hotel, direção, na mesma é o pátio 3. Mário, para o controle de Salvador. Positivo. Transponder código 2222. Qual a altitude que está mantendo? Retorno 05 na escuta do solo. Ajuste no 017.9, mantendo 1000 pés. Qual a sua posição agora? Parou, tá? Com 155 de TOD, estamos com 0351 de autonomia, Zeno Galeão, Gol 2065. Gol 2065, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame torre no 895, ajusta no 017. Retificando o nosso TOD, é 161, tá? Gente, corrigindo 161, Gol 2065. Gol 2065, táxi aprovado via PAT 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre no 895. Ajuste no 017. Ajuste no 017, táxi, Índia. Ponto de espera, torre 1895. Gol, no, Gol 2065. Tá? Gol, o que você pode seguir? O Gol até o PAT 3. Vitor Charlie Hotel vai seguir o Gol até através do portão 06. Tem uma dúvida, ela vem. Cliente Mil Fé direto para a localidade, para mim. Salvador, o 9134, para ataque 58 a bordo, alterna Maceió, com 3 horas de aproximação. Gente, Azul 9134, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torno no 895, ajuste no 017. 67.68, obrigado, bom dia. Bom dia, só confirmando táxi via Índia, azul 9134. Afirmativo, via Índia, parte 3, parte 1. 25, Ana. Tiro 63, 11 na controle. Chega na escuta, 11. Eu me restrito, 25, Ana. 251, obrigado, tenha uma boa tarde. No zero, pronto. 065, autorizado a linha aérea decolar 10, 110 grau, 069. Autorizado a linha aérea decolar 10, gol 2065. Azul 2780. Azul 2780. Algumas nuvens entre nós e o localizador. Um pouco mais à frente, desvio à direita. Positivo, livre. Ó. JTR da Azul, após prossegue, parte 3. Vitor Charlie Hotel. Após a passagem, é prosseguir pela na escuta da, do solo. É só confirmando, o senhor vai prosseguir 1.500 ou 1.000 pés? Ok, estou ciente. Só confirmando a altitude mesmo. Obrigada. Troque o código para 5445, câmbio. 5445, gol 2065. Positivo, tá voando com o código de Brasília. Na área de Recife, câmbio. Tá, é, foi esse que eu tinha copiado, mas tudo bem. É, tem como voar proa de D&D? Gol 2065, inicialmente foi Leda, após Leda Mote, vai atender, está fora da nossa área de jurisdição. Então sim, quando possível então Mote. Foi passada uma nova notificação devido à perda do plano, gostaria de saber se já entrou. Ok, é, o senhor copia o Netuno 05? Sim, Matheus. Netuno 05, voo local, meu pé, decola da 10, proa do farol de Itapuã, transponder 5037, controle Salvador 120.80, em caso de falha, e atorno 18.95. Salvador, bom dia, Cané 62, Cané 6250 ao controle, desça para 5.000, chegada Mari, ajuste 10.17, câmbio. 5.000 na Mari, 0.17, câmbio. Papa Golf, positivo, acho que é Papa Golf, autorizado. Netuno 05, para o táxi, dá presente, chame a torre no 895. 7895, grato. São Salvador, é, bom dia, vou no meio 2500 da informação Lima, autorização para Congonhas, contado. Vitor Charlie Hotel mantém a escuta e o gol no 621 mantém a escuta. Mantendo. Olimpo 08, dá presente, chame a torre no 895. Avião 34 autorizado a linhagem decolar 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-5 nó. A linha decola 1-0, 9-1-3-4. Estabilizado, azul 2780. Azul 2780, 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Reduza, chega o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, câmbio. Reduz, checa, chama a torre, 2780, obrigado, boa semana. Salvador, bom dia, azul 2780. Azul 2780, que negar 1-0 no 7, continua a aproximação, guarda pista livre. 8-0. Tchau, Charlie Hotel, copia. Afirmativo, senhor. Senhor Charlie Hotel, autorizado Serra Bravo Lima Papá, nível 100, conforme a rota do plano. Decolada pista 1-0, perfil de saída arbor, curva à direita após DCT. Transponder 5436, controle Salvador 120, decimal 80. Velocidade 250 nós. 250 nós, né? 62, 120, Vitor Hotel, cotejamento correto. Ciente do acionamento no pátio 3, chame pronto para o táxi, informação em curso Lima. Ouro 621, copia. Copia, o Ouro 621. Ouro 621, Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, via rota do plano. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Mótiva, curva à direita. Transponder 5462, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para convanhas, nível 360, conforme o plano. Decola da 10, na Dael, Leda, Mótiva, transponda 5462, controle 12080. Rono 621, confirme só o transponder. 5462. Rono 621, cotejamento correto, chame pronto para o acionamento. Vou chamar o Rono 621. O pouso é livre, azul 2780. Eco Zulu Novamba, prosseguindo para a rotatória, para sua informação, a aeronave da Azul, ATR, vai pousar na pista 1-0, está afastado da cabeceira, 3 milhas. Chame a torre agora, 1-1-8-9-5, Eco Zulu Novamba, para instruções, câmbio. Novembro, 295, ao trabalho. Boa. Torre, bom dia, Eco Zulu Novamba. Eco Zulu Novamba, final no 7, autorizado. Final no 7, novembro. Voo 2065, passou o nível 150, voando linda após Mótima, chama Recife 1251, câmbio. Recife 1251, bom dia, voo 2065. Boa. Salvador, bom dia, azul 9134. Azul 9134 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado, subindo sem restrições. Sem restrições no perfil, o 9134. 80 pela Golf 677, decolada 10, saída coral com curva direita, 5461-120.80. Azul 2770, cotejamento correto, informação em curso Lima, chame pronto. Chama nada, 2770. Pequeno porte, é um Charlie 402, virando sigilo. Posiciona 6250. Tente o tráfego, chame 6250. Controle de Salvador, bom dia. Da 3896, passou 190, Recife 150, ciente da Lima. Então 3896, este é o controle de Salvador, desça para 6000, ajuste 1097, chegada Mari, pista 1-0. 6000-1097, Mari para 1-0, da 3896. 4-3-0-4 a bordo, 4 horas e 30, só para o carro. Vita Charlie Hotel, ajuste 1-0-1-7, táxi aprovado, parte 3, parte 1 no Índia. No ponto espera, chame torno 1-8-9-5. Ponto espera, 2-8-9-5, Vita Charlie Hotel, táxi aprovado, via parte 1 no Índia. Sim. 780, follow Zulu no meio, libera a direita, mantém posição de alfa, 1-2-1-1. Na eco, chama só 1-2-1-1, 2-0. Paulo, Detona 05, a partir do cruzamento na Delta. Detona 05, táxi aprovado via Alfa, reporte para ingresso no Pátio 1 via Juliette. Alfa reportará via Juliette. Salvador, Azul 2780, na Eco. Azul 2780, táxi via Kilo, Pátio 3, remota 05 Lima. Kilo, Pátio 3, remota 05 Lima, o 2780. Vista Charlie Hotel ali, mantém o Vista 17. Corrigindo, 1-0. Batango Eco 1 novembro, é sala 1-8, backtrack autorizado, parte 5, do corte livre também. Batango Vista Charlie Hotel, decolagem autorizado 1-0, 1-0-0 grau, 059. Hotel Chance. Confirme, é táxi ou decolagem? Ciente, observa Papá Alfa 3-1, agora ingressando via Papá para o pátio 5, após o tráfego autorizado, táxi até a Papá. Vitor Charlie Hotel na escuta? Zero Mário, agora 9600 para 5000, desvia direita, velocidade 220. 220, 0-8-0 grau, 0-5-9. Hotel. Eu posso encerrar, bravo? Viva uma contagem, então. Positivo, frequência livre. Muito grande, chama na sala de sol. Aí, estou na Vitap agora, será minha 250. É 250, vou na Vitap. Meu, a torre 1895, no ponto de espera. Descida. É, parte do Greer. Romeu Foxtrot, nível 370 aprovado, via rota do plano. Decolada pista no zero, peixe de saída Pulca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5460, controle Salvador 120, decimal 80. 3896. 0-2-4-208, controle 1-1-8-4. Posição é a 4, pushback acionamento. Bom, 1-1-8-4, confirme destino. Recife, Serra Bravo, Romeu Fox. Bom, 1-1-8-4, cotejamento correto, aguarde para o acionamento. Bravo. Salvador, Azul 2770, parte 3, para pushback acionamento. Azul 2770, aguarde. Salvador. Bom, 1-1-8-4, só confirme para o solo, está pronto para o acionamento? Avião ativo, senhor. Bom, 1-1-8-4, coordeno com a equipe de solo, capaz de passagem do P3 da Força Aérea à retaguarda, delivre acionamento e chame pronto para o táxi. Ok, a posicionamento da Força Aérea, reportará para o táxi. Está livre o 1-1-8-4. Azul 2770, livre acionamento, pátio 3, chame pronto para o táxi. Autorizado, acionamento, chamada para o táxi 2770. Afirmo. Positivo, sim. Tá 3896, vai desviar um pouquinho à direita de Mari, mais 10 dias, vem a sumitar. Positivo, livre. 08 ali, mantém no zero. Ouvinte 08, quanto está na manhã? Claro, vai manter, correto? Aliar e manter no zero, livro 08. Turno 05, decolou os 22, curva à direita, chama a farol de Itapuã para iniciar o sobrevoo. Uno, meu pé. Reportará em Itapuã. Positivo, irá prosseguir via corredores para o farol da barra, confere? Confere. Positivo. Chamará no farol da barra para ingresso do Bonfim. Pinto Charles Hotel, direto Lapa. Direto Lapa, Charles Hotel. 5-9. Senhor Papagor, está 5 milhas para o rádio Farol Cibra, informe quando tiver o contato visual com o aeroporto. Bom. Seu número 250 para o localizador, à direita, proa 070, livre LF, aguarde transferência. Direita 070, canal 250. 184 da Gol, 330 de autonomia alternativa João Pessoa, com 127 a bordo, 127. Gente, Gol no 124, no ponto de espera, chame a torno no 895, ajuste no 017, bom voo. Aqui é o 097, 1895, um ótimo dia, 1984. Farol mil pés no farol de Itapuã? Afirmativo, chegou no farol de Itapuã, tá mil pés com realizar a curva pela direita. Passado da final da pista 1 a 0, o no mil pés, chama pro cruzamento. Chamará. Oh, Olimpo 08, decolou 25, curva direita no 1500 pés, farol de Itapuã. Colado com curva direita, farol de Itapuã, 1500. Olha, o Oscar Papagol. Prossiga, Oscar Papagol. Libra visual, base pela direita, 1-7. Papagol modificou os 25, base pela direita, 1-7, autorizado. Pronto, ponte de espera da 1-0. 1-8-4, autorizado, alinhar e decolar no 0, no 2-0 grau, 089. Livre, alinhar e decolar da 1-0, gol 1-8-4. Né? 3-0, desce 2000, limitado pelo lote, né? 3-8-9-6. Quente, mantendo 500 pés. Quente. Alô, Vitor, Charlie Hotel, da presente. Propõe modificar e cabena no 085. Gente, proposto e aceito 162. 1326, prossiga visual no 85, Vitor, Charlie Hotel. Hotel. Sr. Charlie Hotel, estimado para pouso. O senhor 6250 está no localizador, em aproximação para pouso, reduz a checa 3, chame torre, frequência 11895, 5 milhas para o externo, 6250. É, está estabilizado, 385, pode ir. Yep. Estimado Lapa, 1-4-4-0. Vitor Charlie Hotel. 1-4-4-0, cêntico. Pô, Congino, P95, iniciando 360, agora com curva pela direita, farol de Itapuã no mil pés. Cêntico, visual para nada. Torre Azul, 2770, ponte de espera, 1-0, só. 2770, mantém a ponte de espera. Mantendo. 2, bom dia, Xené, 6250, 6250, 1984, decolou 271208. 208, igual 1184. Procedimento da 3296. Controle com 1184. 1184, este é o controle, está em contato o radar, suba sem restrições. Sem restrições, gol 1184. Da Aerostar. Da direita na Papá. A 180 libera na Papá. Aguarde a cópia, Maceió. Aguarda. Que Maracaju, vou e Jama após 2000. Ok, Jama então, vou 1984. Confirma, professor. Oceano 6250, pouso autorizado no 0, vento no 090 graus, 079. Esse pouso, Oceano 6250. Netuno 05, tem previsão para o primeiro sobrevoo? Aproximadamente 30 minutos. Alzuno 330, confirme. Netuno 05, tem estimado de horário para o próximo sobrevoo, para o primeiro? Em aproximadamente 30 minutos. 30 minutos. 30, ciente. Real Netuno 05. Prossiga. Só para ficar claro, daqui a 30 minutos, 3, 0 minutos, ok? Daqui a 30 minutos, sim. Cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, câmbio. 1-9-5, câmbio. Mano 648, copia. Prossiga, Mano 648. Mano 648, Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar, nível 350, via Pêsulo 17, Arago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5474, controle Salvador 1208. Chegou 648, autorizado para Maceió, 350, decola da 10. A rota Pêsulo 17, após Arago, direto para Maceió, Puca. Aracaju, transponder 5474 e 1208 ao controle. Bom, 1648, cotejamento correto, chame pronto. Chora. Salão 3-1, próxima direita, 2-1-1. 2-1-1, 2-1-1. Sali, 1-1-8-4, quando possível, a prova de Aracaju. 1-8-4, mantenha a saída da guarda. Chega. Vento 090 graus, 050. Pessoal, decolagem 2780. Controle Salvador, Papa Romeu, Papa Serra Bravo. Prossiga. Já avisou com o destino final, Serra Índia, Eco Índia Bravo. Gente, Serra Índia, correção. Papa Serra Bravo, prossiga em condições visuais, sem frequência livre nacional para pouco. Condições visuais, frequência livre, muito grande, senhorita, tenha um bom dia. 621, no centro do acionamento, sempre pronto para o táxi. Chama lá. O táxi é certo, você falou os 3-2 e 1-2-0-8. 208. Salvador, gol 1094, informação Lima. 1094, acione identificação, chegada à área autorizada, desça via para o nível 050, altímetro na 097. 050, 094, com 1017. Correto. Controle Salvador, é o azul 2770. Azul 2770, contato radar, submantenha o nível 180 via saída coral. 80 via coral 2770. Aqui. Arda. Quatro 207, acione identificação, chegada bom, se autorizada, desça via para 4000 pés, QNH 1097. Controle gol 094, confirme a proa por quantas milhas? Minha proa 110, por 20 milhas. Gente, após desvios, reporto na proa de Mário. Após desvio, Mário. Gol 1184, chame centro Recife no 25.45, caso negativo no 26.85. 2545-2005, gol 1184, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, tá 3896. Bom dia, tá 3896, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, tá 3896. Informação de voo e alerta. Em 128.8, alterno no 35.3. Vai chamar 28.8353, vire tela dela. Taxi Gol 1621 com 155 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Gol 1621, copiei 155 a bordo, Galeão 4 horas. Positivo. Gol 1621, no táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera chame torno 1895, ajuste no 097, bom voo. Táxi via pátio, Índia, no ponto de espera torre 118.95, Gol 1621. Bono 648 no solo Salvador. Siga. Bono 648, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Boeing da Gol, tráfego da companhia passar a guarda sem livre acionar, chame pronto para o táxi. Após tráfego da Gol, autorizado, reporta o táxi, Bono 648. O TAN 3896 pode ingressar no pátio? TAN 3896, mantenha-se da Juliette, será autorizado assim que o primeiro Boeing da Gol passar, ok, aguarde. Aguardar o TAN 3896. Salvador, bom dia, gol 1621, Próxima ponte, para pronto. Autonomia 2-1, autorizado, alinhado, decolado no 0, 30 graus, 069. Autorizado, alinhado, decolado no 0, do autonomia 2-1. Azul 4207, vetoração para sequenciamento, correção, vetoração para interceptar sinal do procedimento ILS aqui, revista no zero, cuja esquerda para o A210, desça sem restrições para 2000 pés, altímetro no 0 no 7. Matando esquerda 210, descendo 2000 para 1017, 4207. B21 decolou 39, 208. Controle com o 621 decola. Com o 621, contato radar na decolagem, se mantém ao nível 360 via saída da L. Via 360. Com o 621, após 2000 pés, está autorizado voar direto à posição Lido. 621. 621, após 2000, direto Lido. 15, 22, perdão. Copiado 112, Pel Bego, no 648, taxi via parte 1 no Índia. No ponto para chamamento, no 895, ajuste no 0 no 7, bom voo. 895, 17, obrigado, bom 648. Ano 739, acione identificação, chegada Mário autorizada, voe direto TAP e desça até o nível 050, altímetro na 0 no 7. TAP 050. Bom no 094, reduza 2 no 0, correção, 2209 e desça até 3000 pés, altímetro na 0 no 7. 220 reduzido, desce na 3000, bom no 094. Do 4207, confirme velocidade indicada. Está com 210. Tem condições de manter até 5 milhas para interceptar? Afirmativo. 20 graus. Pode chamar a torre? Seguir como número 2 na aproximação. Número 1 está prosseguindo pelo setor norte do aeródromo, agora com 210 de graus em redução. Um eco no 90. Eu ativo reduzindo a 309, 094. No 094, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 360, seu limite é o QD mais que o no 00 de Simbra. Esquerda 360, limite é o QD mais 100 de Simbra. 094. Qual 069? A linha decola com 614. Azul 4207, curva esquerda para 200, aguarde o último vetor para interceptar. 200, aguarda. Roma 739, confirme de casa. 280, 739. Gente, mantenha a velocidade de cada, guarde instruções para iniciar a redução. Tento já manter a gente em cada, com 739. Quando ligou no 094, está mantendo. Proa 20 para evitar uma formação nossa. Proa, pode ser? Afirmativo, 020, gente. Do 4207, curva esquerda para 180. 180, 4207. Você levou o número 21? Prossiga. Autorizaria para o de Mótima? Quer sair da guarda? Correção, mantenha a lei da guarda. É. Bona 094, para interceptar o curso localizador, curva direita para o 070, reporta estabilizado. Direita 070, reporta estabilizado, 094. Azul 4207, estamos encurtando a sua trajetória devido ao evento militar na base aérea. O senhor vai manter a velocidade, descendo para 2.000 pés, vai curvar à esquerda aqui até a proa 160, 4207. Ok, esquerda 160, matando velocidade. Controle Salvador, gol 1648. 1648 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. 1648. Azul 4207, inicia agora a redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. Qual é a condição de voo? Avisou. Ok, você tem condição de voar para o rádio farol Simbra? Afirmativo. Positivo, rádio farol Simbra autorizado, autorizado a aproximação, aguarde transferência. Ok, autorizado a aproximação, aguarda. Gol 1094, desça para 2.000. 2.000, 1094. Internado, eu preciso de uma velocidade agora de 229. 229 para voo 1739, nós temos em proa 065 para evitar a formação. Certo? Positivo, livre. Azul 4207, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, eu agradeço, chame a torre 1-1895. Ok, 18-5, confirmado. 1-1895. 18-95. Obrigado, bom dia. Senhor de Salvador, bom dia, 4207. Sua informação Lima, reduzido 2309, de acordo com o centro. Na 3998, aciona identificação, chegada Mária autorizada, desse mantém o nível 060, altímetro no 07. 060 no 07, na 3198. Mantém 230 ou alguma outra velocidade recomendada? Confirme, por Netuno? Netuno 05, Embraer na curta da...